está na hora. Pepete, vambora. Yeah, yeah, está na hora. Pepete, vambora. Está na hora. Pepete, vambora. Está na hora. Olha que o sol vai sair, Pepete, sorrindo, não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas aqui os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas é que o nosso neném chorando, chorando, querendo mamar. Você sabe muito bem que logo mais tenho que trabalhar, pois já não posso mais chegar atrasado, nem pensar em faltar, pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar estando a perigo novas sandálias pra você sambar, Bebete? Yeah, yeah, yeah. Bebete, vambora, yeah, yeah, que está na hora. Bebete, vambora. Veja bem, Bebete, eu aqui, não tô pra brincadeira. Você fica no chove, não olha, me dando caseira. Eu de bobeira, te esperando pra jantar. Quase 3 da madrugada eu saio pra te buscar. E aquele monte de bamba que não para de secar. Tá com um pirrolho gris abalando, se liga. Tira a mão pra não dançar. A nega tá comigo, se vacilar eu brigo. Eu também digo no pé, chega pra cá, Bebete. No sapatinho, miudinho, miudinho. Vamos mostrar, mostrar como é que é. O sol já tá saindo e eu já tô tinindo. Mas Bebete não quer mais parar de sambar. Tudo de jeito, mulher, já tá na hora, Bebete. Vamos embora, Bebete, vambora. Ei, ei. Está na hora, Bebete, vamos embora. Está na hora. Olha que o sol vai sair, Bebete, sorrindo, não parou de sambar. Eu sei que você é minha fiel, mas aqui os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas é que o nosso neném chorando, chorando, querendo mamar. Você sabe muito bem que logo mais tenho que trabalhar, pois já não posso mais chegar atrasado, nem pensar em faltar, pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar estando a perigo novas sandálias pra você sambar, pra você sambar, pra você sambar. Bebete, vambora, está na hora. Bebete, vamos embora. Não sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me sinto bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não sou de causar impacto, nem tampouco sensação. E o que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. facão. Seu Zé tá pensando em boi. Bananeira sangrou. Vamos chamar Brás Cubas pra dançar quadrilha. Pra subir pra Cuba com toda a família. Se encontrar com Judas, celebrando Judas. Perfilamos mulas pra balar Belém. Seu Zé tá tangendo um boi e a porteira cerrou. Quem foi nunca mais se foi. Foi. Próximo de música baiana que vocês vão ouvir aqui na Rio Sul Rádio, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Marisa Hort gravando Seu Zé do Carlinhos Brown. Antes teve monobloco com Imunização Racional do Tim Maia, Simoninha cantando Bebete Vambora do Jorge Ben e abrimos com Milton Nascimento com uma versão muito legal de Certas Coisas do Lulu Santos. Agora temos um cara que adora fazer versões voz e violão de grandes clássicos da dance music. Vamos tocar Sagi Rei, Rhythm is a Dancer. Criadores e criaturas. It's a soul companion. You can feel it everywhere. If your hands and voices free your mind and join us, you can feel it in the air. Oh, it's a passion. It's a soul companion. You can feel it everywhere. Keep your hands and voices free. Your mind and join us. You can feel it in the It's a soul companion. You can feel it everywhere. Keep your hands and voices free. Your mind and join us. You can feel it in the time you walk by. encerrando o primeiro bloco aqui do Criadores e Criaturas de hoje com Seven Lions, Sunday Bloody Sunday do U2. Antes teve a Chrissy Hynde, vocalista do Pretenders, cantando Love Song do The Cure. Teve também Cranberries cantando Carpenters, They Long To Be Close To You. E Sag Hey, Rhythm Is A Dancer do Snap. Sag Hey tem um monte de versão de dance, qualquer dia a gente toca outra aqui. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta com Criadores e Criaturas. Vamos abrir esse bloco com uma música mais recente. Bruno Mars, numa versão de John Adams. Escuta aí. Yeah. I never had much faith in love or miracles. Never wanna put my heart on the line. Swimming in your water is something spiritual. I'm born again every time you spend the night. Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. And it shows. Yeah, yeah, yeah. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah. You bring me to my knees, you make me testify. You can make a sinner change his ways. Open up your gates, cause I can't see the light. Right there is where I wanna stay. Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. Yeah, yeah, yeah. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Can I just stay here? Spend the rest of my days here. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Can't I just stay here? Spend the rest of my days here. I've been locked out of heaven for too long. For too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She packed my bag last night, pre-flight.

Man aqui na Rio Sul Rádio, mas na versão de The Cardigans e não da original do Black Sabbath. Black Sabbath passou esse ano pelo Brasil, muita gente foi ver e disse que foi um show inesquecível. Antes teve 10,000 Maniacs com Because the Night, a original é da Patti Smith com Bruce Springsteen. Teve ainda John Keep cantando Rocket Man do Elton John e abrimos esse bloco com John Adams, Locked Out of Heaven do Bruno Mars. Vamos em frente com Yeah! Kung Fu Fighting! Criadores e criaturas. Kicking from the head. Fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting sing backing vocals, we're singing the medley. Well, we better be, otherwise it'll be trouble. I know. When I was younger, so much younger than. That's it, I'm leaving. That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can. It's a wrap. Shut up, Kim. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like knocking on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Mama put the guns on the ground. I can't shoot them anymore. The long black cloud is coming down. I feel like knocking on heaven's door. Knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Oh. star. Knock, knock, knock on heaven's door. Os anos 80 muito bem representados aqui. Uma das bandas que eu mais gosto daquela época, que é o Heart, cantando uma das músicas que eu mais gosto também, You're the Voice. Antes teve, bom, original do Ear the Voice? Ah, acharam que eu não ia falar, né? John Farnham. Antes teve Zé Ramalho com Knockin' on Heaven's Door, do Bob Dylan. Bananarama cantando Help, vou nem dizer de quem, quem não souber de quem é Help, vai mudar de canal. E Akon e Tammy Team com Kung Fu Fighting, do Carl Douglas. Fechamos esse programa de hoje, muito legal, pena que passou rápido. Semana que vem tem mais, a gente se vê. Um abraço, gente, até. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.